Eu sei que errei com você, mas agora eu mudei. Eu não quero te perder. Banda Longa Tentação. E eu estou aqui, sozinho no meu quarto, pensando em ti. E eu já não sei o que fazer. Nossa história agora ficou por aqui. Eu me arrependo por te perder, mas eu ainda amo você. Eu sei que errei com você, mas agora eu mudei. Eu não quero te perder. Não queria magoar seu coração. Agora eu te peço seu perdão. Sei que não é fácil assim que você vai perdoar. Chegamos pra fazer de uma forma. Banda Louca Tentação. Louca Tentação. Não dá pra continuar. Nossa história acabou assim. Eu vou seguir sem ti. Pegue suas coisas e saia daqui. Eu não quero mais chorar. Eu não quero mais pensar em ti. E só siga sem mim. Eu sei que errei com você.